21225, Romeu Vitor Hotel. Da 10, da 10-3-0-4. 152, autorizada, linha de decolar, pistão a zero, vento 070 graus, 032. Solo 2796. Sim. Você já pode chamar a autorização? Afirmo, João Pessoa 170. Está autorizado via Golf 677. Pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Conde, 54, corrijo. O transponder 0260, controle 208. Autorizado, 170, saída Conde com curva esquerda, o transponder 0260, controle 208, 2796 da Azul. 9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 3304, bom dia. Em 3304, continue a aproximação, agora pista livre. Na sua escuta. Decolar 2019, chame o controle 120280. GM, decolar, chame agora o controle 2080. Controle Salvador, GM 52, decolada, perfeita da EL. GM 52, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 360. GM 52, decolada da EL, até o 360, sem no pátio 5, pista na 7, aguarde cópia, subida coral. pushback acionamento, faz 3279622. Autorizado, 2796, chama o táxi. Chamará, 2796. Solos 22, libera direita, GE com 21, decimal 9. 21, 7, direita, coral, transponder 0263, controle 208. Mencionar, chama o truque, táxi 895, 1016, confirme, quantos a bordo, outro nome. Torre, bom voo. Salvador, muito boa tarde, ou muito bom dia, tá 3304, livrando, tudo certo. 304, táxi autorizado, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Não, para contar o Lógica Golfo, né, só me chama táxi. Lógica Golfo, quilo, livre ingresso, quatro linhas, pronto, cabeceira no 7. Reporta na Papá, ajuste na zero, não aumenta para Tango, acho que Golfo me Base 52, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 251, alterna 835, base 53. A secundária 12835. Secundária 235, base 53. 3 horas e 50, alternando o material. Quanto mando, confirme? 54. Autorizado, até o ponto de espera via Pátio Índia, 2895-1016. Pátio Índia, ponto de espera 2895, obrigado. Gente, para dar lógica, Golfo Uniforme, mantenha a posição. O Golfo Uniforme, gente, para dar lógica, Golfo Kilo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 050 graus, 05 nós. Patango, Romeu, Vico Hotel, a 42 milhas oeste, Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.0, ao TR 128.8. Recife 126.0, ao TR 128.8, ao trabalho, Vitor Lugano. Falamos que terá que esperar mais ou menos uns 8 minutos para ter ensaio ecológico e tráfego vai receber, ser recebido em Lerdo lá convencional. Aqui do Golão 100, a frente está no mesmo nível que o senhor. Já aceito o nível 080. Será coordenado? Reposta para o presidente do colégio. Já, eu acho que a rosqueira pode passar para o controle? Afirmo, decolador 27, 208. Grato, senhora. Torre Salvador, bom dia. 2796, ponto de espera pronto. Azul 2796, linha decola, pistona 0, vento 050 graus, 022. 050 com 02, linha decola, 2796. Direto para a 100, qual quilo? Gol 1160, acione identificação, vou na Prodi ITAP para interceptar a chegada a mar e desça para 4000 pés. O ajuste no 017. Boa, ITAP, descendo a parte, então, gol 1160, 017, azul. É o 2796, decolador 30, 2080. 208, pegaram uma boa. Papatango, Oscar Golf Kilo, Oscar Golf Nefano, decolador 30, 090 graus, 059. Firma. Bom dia, azul 2796, passa 1700, perfil da Conde. Azul 2796, contato radar, via saída da Conde, voo 170. 170, perfil da Conde, azul 2796. E Alpha Fox, prossiga. Colado 3, o número 080. 080. Papa Romeo, Charlie Alfa Fox, mantenha as condições visuais a 500 pés, reporte a 20ª milha. Abatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar via saída Coral, sua para nível de voo 080. Via Coral 080, Oscar Golf Uniforme. Papa Romeo, Charlie Alfa Fox, confirma o tipo de equipamento. Eu, Charlie Alfa Fox, confirma o aeródromo de alternativa? Salvador. Tente copiar, não? Não, 3859, acione identificação, via chegada bom, desça para nível de voo 050. Esse é o primeiro dia bom, 3859. Uno 160 após ETAP, você é a vida 366, desça para 2500 bem, o ajuste no 097, autorizado a final RNAV, responsabilizado. Após ETAP, você é a vida 366, desça para 2500, 317 vai representar autorizado. Eu acho que é mais que antes, pode ter condições visuais, uma produção para o Itapuã, retorno para a descida. Arrumei o Charlie Alfa Fox, confirmo seu sinal de pouso. Arrumei o Charlie Alfa Fox, controle. Copiado, Charlie Alfa Fox. Alfa Romeo, Charlie Alfa Fox, cruza a Bahia Todos Santos, da presença em frequência livre. Ao ingressar na terminal de Feira de Santana, chame o mesmo na frequência 129.7. Estou 3179, informação quilo para Guarulhos, subida da El, transição morte, vaguar de porta. Estabilizado, final VR nave, pista 10, voo 1160. Voo 1160, completo final R nave, chame a torre, frequência 118.95. 1285, obrigado. Salvador, voo 1160, final da R nave, pista 10. O ajuste no 0107, autorizada, final R nave, reporta estabilizada. Contendo, voo em órbita 366, 0.7 Oscar Maikian. Oscar Maikian, que desça para 500 pés, o ajuste no 0.7 e aposta através do carro de situação. Salvador, eu tenho 89, estou estacionando à direita, estou a 2.0 por mais 8 milhas, então tem condições de volta em aviso 366. Então, 3859, ciente do desvio, após o desvio aviso 366, reporta estabilizado. Após o desvio, precisamos ter aviso 366, estou a 2.89. Azul 4299, prepare a subida da El, transição ótima. Informação quilo, guarde cópia. Oscar Maquina, que chama a torre, frequência 118, decimal 95. Torre em Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, passando Pituaçu. Oscar Mike Yankee está presente agilizando o cruzamento da final. Autorizado? Reporta para a gira base no chat, agilizando a medida do possível cruzamento da final. Sim, isso aí, vai agilizar o Oscar Mike Yankee. Gol 960, salas 44, zero próximo à direita, 121, decimal 9, Libra. Direita, 219. Portão 10, chame pronto. Tá pronto no 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 0-3, 1-3, 9. Solo, gol no 1-60. Gol no 1-60, táxi Sam 3859, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 3859. Fecha o cruzamento extra, 0 Oscar Mike. Gente, Oscar Mike Yankee, agora autorização para base. Salvador, bom dia, o 6312 é o Xené, quando você entrega na sua autorização para... Xené 6312, subida Pucca, transição Aru, guarde, formação Kilo. Pucca, Aru. Ao gol no 160, portão modificado para o 09. Portão 09, no 160. Azul 4299, pronto, cópia, Campinas? Transcópia, Azul 42, marcada. Autorizado para o aeroporto de Campinas, via rota do plano, pista o nível de voo 300, decola pista 90, primeira curva direita da El Transform Ótiva, 5496, o transponder e o controle 208. Correto, pole position, pronto. Salvador, bom dia, Altan 3304. Altan 3304, bom dia, informação Atis Kilo. Aciente daquilo, 360 para Brasília, por gentileza. Guarde, coordenação, saída Arbor 1, pós Elefa. Arbor 1, Elefa é a saída, obrigado. Versão Rodão, Altan 3859, posição final, pistão 0. Altan 3859, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 060 graus, 039. Autorizado, pouso, pistão 0, Altan 3859. Curva esquerda, subida Pucca, transição Aru, transporte 5443, controle 120, decimal 8. 350, nível autorizado, decolador no 0, curva esquerda. Pucca Aru, 5443 do transponder, 1208 é o controle, 6312. Chanel 6312, portão 2, está correto, chame pronto. Maragraça. que o Sun 31 109, o PLB 182, Galeão 3 e 40 de autonomia. 3179, após o parqueamento do Boeing da Gol no 9, está livre até o ponto de espera via Pátio Itaxué Índia. Torre 1895, 10 no meio, na ajuste. 0196, Pátio Índia, 1895, com a torre. Obrigado, tenha um bom dia, senhor. Pushback em coordenação. Coordene passagem do 320 da TAM. Taxiando até o ponto de espera, pode autorizar. TAM 3304, tá pronto, Fábio? 3304, prossiga. Brasília, nível 360 autorizado, via Pesulu 97. Decola pista 1-0, primeira curva direita, arbora 1 Elefa. Elefa direto para Tozop para interceptar o via. Correção. Arbora Elefa, Elefa interceptar o via. Pesulu 97. O aciona transponda 5442, controle 208. Sala 050, no 21 decimal 9. Só pesulou no 7, 5442 no transporte, 208 para o controle, está 3304. Plano 3304, correto, meia dúzia, chame pronto. Portaria. Plano 3859, táxi lento, via taxi alfa, aguardando ingresso, parte 1, posição 04 prevista, aeronave em pushback no setor. Alfa e aguarda. A Patan gosta Golf Uniforme, feito um desvio. Me confirme por quantas milhas? Será no zero, pronto. Dois, tá, três, um, sete, nove. Tá 3179 autorizado, alinhado de colapso, está no 0, vento 080 graus, 029. Livre, alinhado, colado 1-0, tá passando, Oscar Golf Uniforme, a 5.4 milhas para Busca um Coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 120 decima 1. 3179, decolada 54, 120 decima 80. 208, obrigado, bom dia, até 3179. 79, decolado, passando 1200, perfil da El, ótima, tudo na curva direita devido às informações. Então, 3179, contato radar, suba para nível de voo 320, se tiver condições, autorizado o líder. Ok, obrigado. Curva para a direita, foi de líder, então, tá, 3179, obrigado. Total Delta, sempre reporte no local do sobrevoo. Confirme a autonomia? 4 horas e 15. Azul 4299, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de temperatura 1895, ajuste 1-0, 1-7, bom voo. Portão 4, TAN 3859, está livre até o meio. É 44, está livre, pode ser nós. Delta 3179, vai solicitar um pequeno desvio à direita, proa 2330 praticamente. Tá com algumas informações aqui em esquerda. Delta 3179, sente o desvio atrás de roleta. Ok, agora você já está 3179, obrigado. Então, 3179, sim, celular. Ok, obrigado. Sub 4299, autorizado a linha aérea de colapso, está no zero, vento no 00 graus e no zero hoje. A linha de colapso no zero, acho que está bem passado. Ótimo, 3179. Serra Delta na próxima duna. Que é autorizado, segue para Pituaçu, pouso em seu aeródromo 45. Romeu, Vitor Del Delta, autorizado, direto para Pituaçu. Voo 2171, aciona a identificação, vai na proa do Serra Veiga 367 e desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no pé. Confirme a frequência? 120.8. 208. 4299. 125, alterno 2835, Terra 3179, bom dia. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 300, saída da EL. 300 na DAEL, 4299. Salvador, muito bom dia, Oceana 6311, recebe informação Ciro. Oceana 6311, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Descendo via Bonf, 06311. Oceana 6311, desça para nível de voo 050. Descendo para o 050, chegada Bonf, 6311. Apa Romeu, Vitor Del Delta, sim. Informo que Salvador opera com teto de 1000 pés, visibilidade 5000 metros, chuva leve. Chame a torre na frequência 118.95. 118.95, agradece, Vitor Del Delta. Salvador, Apa Romeu, Vitor Del Delta. Siga, Papa Romeu, Vitor Del Delta. Campo de Açú, com leve desvio para o farol de Itapuã, pouso 45 quando autorizado. Gente, repassando o farol de Itapuã. Já está na travessa, Vitor Del Delta. Portão 2, possível. É, por que está na mesma. Livre no 2, chame táxi. Vitor Camara Ponte, né? 3 ou 1. Vitor Hotel Delta, costume pensar de pouso. Questão de pouso no 4-5, Vitor Hotel Delta. Chapar o meu Vitor Hotel Delta, autorizado ao final do 4-5, reporta na curta para o pouso. Reportará na curta para pouso, ainda não visual, Vitor Hotel Delta. Alfa Aeródromo, pro lado 45, Vitor Hotel Delta. Gente, a placa na curva por baixo. Não vai. Pode final 45 Delta. Gente, avistado, vento no aeródromo 100 graus 099, reporta, pouso por conta em risco, reporta no solo controlado. Pacará Delta. Taxi Sereia 6312, 133 a bordo, 3 horas de alterna maior. Sereia 6312, direita Índia, ponte de espera 1295, ajuste no 0 no 7 Boreste. Taxi 17, no 7. Para o carro está 3304, 175 a bordo, estamos com 3 horas e 40, confirme. Taxi autorizado, bate no Índia, ponte espera, 295 e 17, boa viagem. Segue aí, né? Bate o Índia, está 3304. Data, data, sala 06, frequência livre. Sul 4299, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, 2835, 4299. Sul 2171, após o Serra Vida 367, o Serra Vida 366. Desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 7, autorizada final, R nada, reporta estabilizado. Salvador, Monte 163, no Monte Ponte Espera, Dona Zero Pronto. Bom dia, Xena 63, no 2, utilizado linha de decolar, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 7 nós. Decolagem, 63. 3304, obrigado, galera, manter. Oceana E 6311, após pelo Vasco Ravito 366, desça para 250010, o ajuste na 017. Autorizada final R9, repassabilidade. Salvador, bom dia, 6312, passou em 1900. Oceana E 6312, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 350. É PUCA 350, né, 312. Silvio Mar Jamo, está presente? Autorizado, direto Jamo, Oceana 6312. Manda o Jamo, 6312. Sim, 3304, decolagem autorizada, 090 graus, 089. Descendo 3304. Autorizada RNAV 1-0. Boa 2171, no complete final RNAV, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 295, boa 2171. Salvador, voo 2171, estabilizada RNAV 1-0. Boa 2171, continua a aproximação, aguardando contato visual. A Salvador, pode chamar o controle Salvador? Quatro, sim, o decolador 14, 1-4, 1-4.